Estou aqui no estúdio com o Juca Rodrigues, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Um prazer mais uma vez estar por aqui falando de cultura. E ontem, infelizmente, né, eu comentava com o Juca aqui que eu não pude ir num evento que aconteceu ali na Fundação Cultural, né, um evento do projeto Cena Sexta, que trouxe música, né, um violonista esteve presente ali, trazendo, inclusive, clássicos de um artista paraguaio, o Agustín Barrios, mais conhecido como Mangoré. Como é que foi a participação do público ali neste evento que já está virando até rotina, né? Sexta-feira à noite, sempre atrações ali na Fundação Cultural. Pois é, a gente teve uma recepção muito boa do público para esse programa. Nós começamos o ano passado com o Cena Sexta e a intenção é que toda sexta-feira tenha uma atividade cultural acontecendo, de linguagens diferentes. Então, a primeira sexta-feira é teatro, a segunda é música, a terceira sexta-feira é dança e, nesse ano, a quarta sexta-feira vai ser literatura, sarau, lançamento de livro, poesias, música, enfim. E tem dado muito certo, assim, o público tem atendido, assim, muito bem, sempre com casa cheia, aliás, muitos colocando essa necessidade de ter uma atividade acontecendo no centro da cidade para que possa prestigiar. E também, assim, destacar que essa é uma parceria com a UNILA, né, a PROEX, né, Pró-Reitoria de Extensão da UNILA, e conta com o apoio aí do projeto Palavras em Cena também, que é um ponto de cultura, e tem trazido, então, assim, uma curadoria muito bacana para a gente. Né. Três dos curadores são da UNILA, né, do projeto de extensão, do programa de extensão da UNILA, e um curador é um professor do Estado, que é o Washington, né? Então nós temos a primeira curadoria com o André Macedo, a segunda curadoria é com o Gustavo Henrique, que é na música, que fez a curadoria de ontem, do músico Alexandre, que trouxe repertório magnífico, assim, emocionou a plateia com a sua precisão. Está em altíssimo nível o trabalho dele, assim, é impressionante. E a terceira curadoria, da professora Sandra Zotovic, que também prepara sempre uma curadoria bacana para dança, tem todo um cuidado, um olhar aqui com esse território que nós estamos, né? Esse programa está trabalhando muito essa questão do território, seja as cidades vizinhas aqui do Brasil, seja Paraguai, Argentina, né? Essa compreensão de onde nós estamos aqui. E o programa foi muito bem aceito pela comunidade e está trazendo um público muito bom, viu? Olha, eu faço um convite para você que está acompanhando aqui a programação da RCI, se você não conhece, né, por exemplo, o trabalho desse artista que eu citei aqui, né, desse compositor chamado Mangoré. Ele era paraguaio, né, infelizmente morreu fora do Paraguai, morreu em El Salvador, lá na América Central, e tem um trabalho belíssimo. Digite aí no YouTube, você vai ver realmente uma das obras, uma das pérolas, né, da música aqui no continente, que muitas vezes acaba aí não sendo tão valorizada assim. Agora, eu comentava com o Juca também, né, que não pude ir nesse concerto ali na Fundação Cultural, mas pude sim passar pela feira, né, a feirinha da JK em sua edição noturna, que está acontecendo todas as sextas deste mês de abril. E o que me chamou a atenção foi a quantidade de expositores de artesanato. É uma das apostas justamente para valorizar a produção, né, dos artesãos aqui do nosso município? É, na verdade, assim, a gente começou o ano passado com essa experiência de fazer nos feriados a feira noturna. E teve uma aceitação, assim, muito boa. Nos surpreendemos com a quantidade de público, chegando a ter, assim, por exemplo, em uma noite, mais de 10 mil pessoas circulando nessa feira. E atendendo uma demanda que já de muito tempo do turismo cultural, que é os turistas participando ali, vindo consumir também esses produtos e prestigiando nossos artesãos e nossos feirantes. Esticamos um pouquinho para a feira de Natal com a gastronomia, funcionou muito bem também. E agora a gente está lançando essa proposta de fazer as sextas-feiras à noite. E a gente conta com um apoio muito bacana ali, tanto da Guarda Municipal, quanto do Fostrans, que foi parceiro nessa iniciativa também. Ali a Unifós, que também manifestou interesse que acontecesse também, e assim, todos esses feirantes que acabam se desdobrando para ter um momento a mais na semana, né, e está trazendo um resultado muito bom, porque a gente tem conseguido colocar cultura de uma outra forma também, lazer. Algumas pessoas preferem a feira no domingo de manhã, outras preferem na sexta à noite, e tem atingido um outro público também. Para a gente está sendo bem satisfatório. Às vezes a gente consegue colocar uma atividade artística, outra atividade artística também, como música ou teatro, e aos poucos a gente está tentando inserir como um espaço, aquela praça e aquele espaço ali como um espaço cultural da cidade. Eu puxei esses assuntos aqui, mas na verdade o que nós chamamos o Juca para falar aqui hoje foi sobre um programa que a Fundação Cultural, né, está fazendo aí com empreendedores aqui da cidade, artistas da cidade, chamado Cultura Legal. Nessa semana aconteceram já algumas atividades. A intenção é fazer com que os agentes culturais aqui no nosso município possam buscar a formalidade? É exatamente isso. Na verdade, nós temos, assim, já é conhecido da cidade, nós temos muitos talentos aqui e muitos artistas que destacam, não só nesse território aqui, mas muitas vezes fora daqui, longe. Ontem mesmo, lá no espetáculo de música, eu encontrei uma grande amiga, que é a Maria Shen, que está retornando de um trabalho que ela fez e já está se encaminhando para outro trabalho. Ela artista plástica, estava até na Europa, né? Não faz muito tempo. Ela esteve na Europa, esteve na China, esteve na Índia. Agora ela vai receber um prêmio internacional, que é um prêmio concedido pela Suíça, mas vai a Buenos Aires. Então, assim, é um exemplo de artistas que representam, mas tem tantos outros, assim, artistas muito bons, que às vezes eles são conhecidos e têm um trabalho forte lá no bairro, às vezes eles viajam e representam Foz do Iguaçu e a gente não tem muito conhecimento disso, porque eles estão, tá acontecendo lá fora, mas eles são talentos dessa terra. Né, desse território que a gente está aqui. E muitas vezes o empecilho para esse artista é justamente a questão do recurso financeiro. Né? E a gente tem buscado com esse programa fazer alguns links, colocar esse artista para conversar com Casa do Empreendedor, com setor de indústria e comércio, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, para a gente começar a visualizar também quais são os horizontes que a gente tem para além da Fundação Cultural. Então, sendo órgão público, a gente precisa, para a contratação, que esteja tudo da maneira jurídica correta, né? Então, há um tempo atrás, ainda se praticava muita contratação de pessoa física. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele não permite, a não ser que seja prêmio. Então, assim, fica mais difícil de fazer a contratação de pessoa física. Então, a gente hoje tem outros mecanismos, como o MEI, que auxilia muitos artistas. O microempreendedor individual. Pode ter ali o seu CNPJ, tudo, né? Exatamente. A partir do MEI, com o seu CNPJ, o artista também tem lá sua cadeia representada. E a gente está tentando até abrir alguns quinais a mais aqui para Foz do Iguaçu nesse sentido, numa parceria aí com a Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Mas também tem outros formatos. Em alguns casos, o MEI compensa, em outros casos compensa outro formato de empresa. E a gente tem tentado fazer esse link não só para o que a gente produz na Fundação Cultural de editais ou de contratações, mas também para observar que existe um mercado maior, né? Esse mercado ele envolve a região, envolve editais do Estado, envolve FUNARTE, envolve MINC, envolve editais Brasil afora, que são lançados todos os anos, como Petrobras Cultural, como o BNDES e tantos outros. Nós começamos essa ação, na verdade, o ano passado, ela não tinha esse nome, mas a intenção de trazer capacitação, ela já vem desde o ano passado. E o ano passado nós tivemos aí, trouxemos uma parecerista do MINC, a Mariane Feio, que é lá de Florianópolis, e trouxemos ela, ela é produtora cultural, parecerista do MINC, enfim, tem uma larga experiência e trabalha Brasil, Europa, está ligado com esses mecanismos internacionais também. E já rendeu frutos esse trabalho que ela nos trouxe aqui, né, de leitura digitais, de inscrição em editais, de formatação de projetos e tudo mais. Nós tivemos um artista de Foz que acabou se inscrevendo em um projeto do BNDES, que é o Thiago Rossato, Né? O Thiago esteve fazendo curso, né, junto com a Sofia e tudo mais. É, eles se inscreveram no BNDES e foram aprovados em terceiro lugar. Olha só que bacana. E vão representar Foz do Iguaçu em outras cidades do Brasil aí. É, com todo respeito e direito que merecem os artistas, né? É, nós temos aqui em Foz uma gama muito grande assim, de artistas. O que falta realmente é essa formalização e essa orientação para que eles possam também usufruir desses editais, não só em Foz, mas fora de Foz. A gente tem lançado desde o ano passado essa ideia do edital, para também nos prepararmos para esse mercado externo. Então, seja para além desse desejo do artista se apresentar numa Fartal, numa Feira do Livro, mas, por exemplo, a gente pretende lançar edital de circulação aqui na cidade, para que a gente tenha possibilidade de ter artistas aí apresentando em bairros, em espaços culturais aqui da cidade, seja uma praça, seja festas regionais ou atividades que a gente possa propor. Então, assim, é um modelo que a gente está buscando já adaptado a essa realidade lá fora. É, há muito tempo alguma cidade já trabalha com esse formato digital e o Tribunal de Contas, Ministério Público, aconselho que é uma forma mais justa também de fazer a contratação. Até porque se você não tiver uma curadoria, mesmo que seja uma inexigibilidade, se você não tiver uma curadoria, fica difícil você dizer por que contratou uma pessoa e não contratou a outra, né? Por toda essa justificativa que a gente tem, por mais que tenha essa justificativa, que realmente a arte ela é um bem assim, imensurável e tem as suas particularidades, mas ainda assim você precisa tomar cuidado na contratação para não prejudicar o artista, né? E também não prejudicar a instituição. Fundação Cultural. Então a gente tem buscado assim, orientar no sentido de trazer esse diálogo. Então, SEBRAE, Ministério da Cultura, Secretaria de Estado, a intenção é que isso seja um programa contínuo e que venha a cada 15 dias, a cada um mês, alguém bater um papo, fazer um bate-papo. E na semana passada nós tivemos aí a Casa do Empreendedor e Pessoal do SEBRAE também, né? Do SEBRAE, né? No caso do empreendedor, SEBRAE, e do comércio, dialogando. E foi muito interessante, muito bacana. Algumas dúvidas, né, dos artistas ali foram sanadas e assim, orientação também. Ah, como eu posso participar se eu quero entrar no edital para dar aula de dança, por exemplo? Uma das questões lá, olha, se você está nessa situação, você não pode abrir MEI. Aqui você pode abrir MEI, então você precisa agir dessa forma. Ah, não é o MEI que te atende, porque você tem uma banda e tem vários componentes nessa banda e o MEI ele é para uma pessoa com direito à contratação de mais uma pessoa, então não vai atender uma banda de 5 integrantes ou uma companhia de teatro. Ah, mas e se for associação? Então, assim, várias dúvidas foram sanadas no formato bate-papo mesmo, as cadeiras colocadas em círculo e ali o contador da Casa do Empreendedor, é um consultor do SEBRAE, é um diretor da Secretaria de Turismo e Comércio e Desenvolvimento, e ali o diálogo franco e aberto. A intenção é essa, né? Acompanhados pelo setor ali de contábil da Fundação Cultural, né? Nossa chefe de divisão financeira e a contadora também. Então, assim, para que tire as dúvidas agora e quando tem que entrar no edital, já esteja informado de como funciona, né? Muitas vezes a gente compreende que esse processo ele é um processo burocrático, a gente gostaria de simplificá-lo, mas como a gente atende a esses órgãos e essas leis, a gente não tem poder para simplificar esse projeto, essa burocracia toda. Então, nós atendemos a leis estaduais e federais que obrigam a gente a exigir todas essas certidões, toda essa situação, com pena, sob pena de ter que responder por isso, né? E também do indivíduo, do artista ter que responder também. Então a gente está procurando organizar esse mercado, contribuir com essa organização, né? E estar ali para atender esse artista que tem um trabalho muito bom, né? Eu repito, assim, não de agora que a gente observa, mas assim, há muitos anos, desde que cheguei em Foz do Iguaçu, há 20 anos, que eu fico surpreendido com a diversidade, a pluralidade que nós temos aqui e também com os talentos que nós encontramos aqui. Vários artistas assim que podem e devem competir em mercado nacional pelo talento, pela aplicação. Acabamos de citar aqui o professor Alexandre, que está com um nível fantástico. Essa apresentação de ontem mostrou assim que é nível nacional o trabalho dele, tantos outros que estão aqui, muitas vezes nós não conhecemos por falta de mecanismos ou de espaço. Então a intenção é cumprir essas duas funções, né? Enquanto órgão público, nós temos que atender a comunidade. Toda vez que ocorre uma ação como o programa de ontem, como a feira, como a contratação de um artista, é para atender a comunidade. Mas o meio de atender essa comunidade é justamente esse diálogo, essa formação e esse artista se apresentando, ou dando uma oficina, ou mostrando o seu trabalho, né? Então, assim, em vários setores a gente observa isso. Na música, na dança, nas artes visuais, nas artes plásticas, no audiovisual. Então, assim, a gente tem um cenário muito favorável e com grandes possibilidades de crescimento. Precisa dos programas certos, dos incentivos certos, para que as pessoas tenham oportunidade de fazer com que esse trabalho expanda. E é isso que a gente está tentando fazer, e muitas vezes não basta ali apenas dentro da Fundação Cultural. A gente tem que contar com esses apoios do SEBRAE, da Casa do Empreendedor, às vezes uma consultoria do próprio Ministério da Cultura, né? Por que que nós não temos tantas inscrições na Lei Rouanet aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo? Então, será que está faltando capacitação, treinamento para o pessoal, ou orientação? Olha, observa lá o site, eu vejo que às vezes tem um edital aberto para cultura, para música, dança, circo, audiovisual, abre bastante, e nós acabamos não captando esse recurso para cá. Às vezes falta essa orientação para a instituição. Olha, vá lá, observe, se inscreva, faça um curso, você também tem a possibilidade de captar um recurso, e um recurso captado também por essas vias, seja mecanismos nacionais ou internacionais, é um recurso para um artista que está na cidade iguaçuense, é um recurso também que vai ser destinado aqui, nesse município, e para a gente interessa, porque contribui para essa formação, tanto de plateia, quanto da formação do artista também. Olha, fique ligado aí nas ações, né, da Fundação Cultural, procure se informar sempre de quando acontecem essas palestras, de todas essas ações, enfim, porque vale a pena realmente essa questão aí de investir, né, na formalização. Conversei aqui com o Juca Rodrigues, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, a quem eu agradeço, né, por mais uma presença aqui na RCI para falar a respeito de cultura. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade também.